Olá, caríssimos ouvintes, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma emissão do programa Histórias da Eurovisão. Este é o seu programa na Antena Web, vai provar sempre aos sábados às 19h30, onde lhe trazemos Histórias da Eurovisão. Nas últimas edições temos vindo a abordar a primeira participação de todos os 45 países que até agora integraram, mesmo que por uma só vez, o Festival da Canção da Eurovisão, promovido pela European Broadcasting Union. No ano de 1998, entrou mais um país, a ex-República da Macedónia, ou melhor, a ex-República Jugoslava da Macedónia, se não está correto. E Vlado Janevski foi quem pisou pela primeira vez o palco, representando este novo país. Nizorizoro é como se chama a música que vamos ouvir nesta emissão para o dia 8 de maio de 2010. Eu quero, antes de avançar para a música, fazer apenas um pedido de desculpas, pois creio que fiquei de disponibilizar algo na nossa página da Eurovisão e não o fiz. Se de facto eu creio que ficou alguma coisa prometida à conta da canção eslovaca que não conseguimos trazer à antena. Se de facto ficou algo prometido, peço imensa desculpa por ter falhado com a promessa. Não podendo fazer nada, vamos à música. A República da Macedónia, Nizorizoro com Vlado Janevski, abrir hoje a emissão do Histórias da Eurovisão. Stoj me zori zoro, dušmanke, i pušti noć da dagi sokrije. Oči vešto rađat biseri, srce vo što druga ne ljubi. Vino to me vodi do nea, a se podaleku od pameta. Jas moram da pijam, da se opijam bez nea, da živeam, majko ne moža. Odi majko prašaj kaj ne izinite, dalke ti ja dadat za mene. Ako ja dadat vikni svirači, ako nebesno kletva po mene zaplači. Jas moram da pijam, da se opijam, bez nea sam da živeam, majko ne možam. Jas se opijam, bez nea sam da živeam, majko ne moža. Ne zori zoro, pijamo oro, Falamos agora de dois países que tiveram uma participação curiosa na Eurovisão. A sua participação é curta. A Letónia entrou em 2000 e a Ucrânia em 2003. Mas a verdade é que a Letónia entrou com Brainstorm em 2000 e em 2002 já arrecadava um Eurovisão. Ou seja, 2 anos depois. Mas mais surpreendente foi a Ucrânia, que entrou em 2003 com Oleksandr Ponomariov e o tema Hasta la Vista, e em 2004 já arrecadavam um troféu. Assim sendo, em 2005 realizar-se-ia, pela primeira vez na história, um festival de Eurovisão numa república num estado ex-soviético. Trazemos então à antena estes dois temas: Brainstorm, da Letónia, e Hasta la Vista, na voz de Oleksandr Ponomariov, do ano de 2003, a Letónia do ano 2000, foram estes os primeiros intérpretes em 2000 e em primeiro da Letónia, em 2003 e em segundo da Ucrânia. Gonna call me, hey dreamer, the stars are watching us so far. Tonight I know I will get there, but wait on the bus ride to my star. But then there are things you just don't know, in spite someone's told you're so cute. You have to ask and I will show, the snow in the summer on so-so. If my star fall or disappear at all, I will follow the star to the end of my days, and my heart's gonna lead me in so many ways. And if you're gonna join me, I'll be a guide, baby, never say never. Gonna tell me just calm down, the clouds are walking up so high. This is my chance and I'll invite all the dreamers and lovers to fly, fly. I'm back from the future, life goes on, but still I remember my promise. You have to ask and I will show, the snow in the summer oh so so. I know you are my own kind. Fecho de mais um Histórias da Eurovisão, mas antes quero trazer-lhe as 4 músicas que representaram novos países no ano de 2004 no Festival da Eurovisão. Assim, por Andorra tivemos Marta Jore e o tema Rugarem a Estimar-nos. Depois de Albânia temos The Image of You de Agnieszka Shajny, Miga de Leo da Bielorrússia de Alexandra e Konstantin, e por fim Jelko Simovic and Ok Orchestra e o tema Lan Moya. São estes os 4 temas, ou foram estes os 4 temas que representaram Andorra, Albânia, Bielorrússia e Sérvia e Montenegro, que mais tarde acabariam por se separar. É desta maneira então que encerramos mais uma emissão de Histórias da Eurovisão. Eu espero que tenha a continuação de uma ótima noite. Fique bem, fique com a sua rádio, a Rádio Antena Web. Eu estou de volta daqui a 2 ou 8 dias. Fique bem. Problemes i disfrutem d'aquest moment.

Antena Web, rádio à sua medida. Nalik meni